Fortaleza, gangsta rap nacional, apologia do gueto na cena. O som é de bandido, discurso, barulho de tiro. É mais um latrocínio. Eu, empresário rico que humilhava favelado, detestava pobre. Agora na quebrada é seu sangue que escorre. Miséria é sofrimento, o pensamento explode. Não se ilude com dinheiro e nem com carro forte. No fim é caixão doado e sua mãe que sofre. O caminho é a morte e é você que escolhe. Aqui prevalece o ódio, assassinar amor, desfigurar a esperança e virtuar a dor. Aqui a cena é triste, é um filme de terror. Crime, velório, assassinatos, mais um que se enterrou. Represento as quebradas e as periferia, os becos, a favela, pois nós é maioria. Aí playboy safado, nem vem andar com nós. Sou pelos mais sofridos, aqui nós tem a voz. Me esquivo da armadilha, do demônio de fada. Eles querem o meu sangue, meu corpo na calçada. Se depender de mim, que se foda o sistema, jamais será meu pulso. Preso por algema, pivete cresce e vira monstro. Que te dá a sentença, resultado do abandono, que gera violência. Eu vivo a realidade, vi de perto a maldade, mas eu passei no teste, sobrevivi à pilantragem. Perseguido eu já nasci, fui desacreditado, muitas vezes fui culpado sem ao menos ser julgado, mas sobrevivi. Tô contando o meu relato, tenho sede de vingança, eu não vou ficar calado. Perseguido eu já nasci, fui desacreditado, muitas vezes fui culpado sem ao menos ser julgado, mas sobrevivi. Tô contando o meu relato, tenho sede de vingança, eu não vou ficar calado. Talvez você não me entenda, mas vê se não esquece. Escrevo por você pra não te ter no IML. Aberto costurado pelo médico legista, morto pelo PM, herói da cadela rica. Mas fazer o quê? Se essa é a vida, uns levam a vida boa, outros a vida bandida. Uns moram em apartamentos, outros em periferias, em barracos apertadas, sem água e energia. Se seu filho passa férias em SeaWorld, Disneylândia, pros meus só tem esgoto e a sede de vingança. Salve, salve, pátria amada, instinto maternal, que cria suas crianças pedindo esbola no sinal. Aqui não é rap violento, só narro o que vi, expressando minha revolta e aquilo que senti. Nem sempre fui firmão, muitas vezes eu caí. Coisas ruins, coisas boas, dos exemplos aprendi. Perseguido eu já nasci, fui desacreditado, muitas vezes fui culpado sem ao menos ser julgado, mas sobrevivi. Tô contando o meu relato, tenho sede de vingança, eu não vou ficar calado. Perseguido eu já nasci, fui desacreditado, muitas vezes fui culpado sem ao menos ser julgado, mas sobrevivi. Tô contando o meu relato, tenho sede de vingança, eu não vou ficar calado. A pedra do demônio, conhecida como crack, veio pra destruir. Acredite, não é viagem, te transforma em zumbi. Só o osso, malandragem, não queira ser mais um. Para, escuta essa mensagem. Lembra dos que se foram, de quem cê já perdeu. Podia ser você, podia até ser eu. Às vezes deu da chance pra quem se arrependeu. Nem tem a mesma sorte, ao demônio escolheu. Capeta bate palma com sua desgraça, quando você tá louco de droga ou cachaça. O rap pra você é a palavra que resgata, mas pra classe rica nós é ameaça. Lembrei de minha mãe, que ela me dizia pra eu tomar cuidado com as companhias. Rony Brown é meu vulgo e sempre vou honrar. Se for pelos humildes, eu sempre vou tá lá mostrando a vida real, sem ter que maquiar. Do jeito que ela é, eu vou representar. Perseguido eu já nasci, fui desacreditado, muitas vezes fui culpado sem ao menos ser julgado, mas sobrevivi. Tô contando o meu relato, tenho sede de vingança, eu não vou ficar calado. Perseguido eu já nasci, fui desacreditado, muitas vezes fui culpado sem ao menos ser julgado, mas sobrevivi. Tô contando o meu relato, tenho sede de vingança, eu não vou ficar calado.